vezes eu acordo e me sinto distante de tudo, tá ligado? Muras. As falhas não me derrubaram, elas só me fizeram mais completo. Acordo, me olho no espelho e posso me sentir cada vez mais distante de tudo. Distante de tudo, tão distante de tudo. Distante de tudo, tão distante de tudo. Distante de tudo, distante de tudo. Distante de tudo, diamante do submundo. Nosso lifestyle é um insulto. Faça minha fé, meu escudo. Eu sou caminho no escuro. Sou a lua no fim do túnel. Quem vem da onde nós vimos? Tem que ser melhor em tudo. A vida coloca você em teste. O mundo parece cair às vezes. Ninguém vai te dar o que você merece. Tomamos de volta o que não era deles. Nós é bem maior do que nós parece. Ganhamos por mais que você nasce. Esquece das interesses e dos falsos amigos. Porque sua vida vai ser melhor sem estrela. Porque você tá tão distante da terra, princesa. Seremos eternos amantes na guerra. As falhas não me derrubaram, elas só me fizeram mais completo. Acordo, me olho no espelho e posso me sentir cada vez mais distante de tudo. Distante de tudo, tão distante de tudo. Distante de tudo, tão distante de tudo. Distante de tudo, distante de tudo. So far from people who ain't clapping till I won some. So far from friends who got their hands out who ain't done none. So far from when all this was merely just a dream. See, I'm whatever I believe myself to be. Far from who I was before, I don't know who that is no more. I don't know what else is in store. I'm far from thinking I know more. If it's meant for me, I know it will be mine. I'm far from worrying, I'm running out of time. As falhas não me derrubaram, elas só me fizeram mais completo. Acordo, me olho no espelho e posso me sentir cada vez mais distante de tudo. Distante de tudo, tão distante de tudo. Distante de tudo, tão distante de tudo. Distante de tudo, distante de tudo.